e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3 e verso 17. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse dia maravilhoso que mais uma vez nós temos a oportunidade de adentrarmos através da programação em vossas casas, em vossos lares. Continuamos caminhando com o departamento de missões. As bênçãos de ontem de Barão, elas foram ontem. Hoje nós estaremos em São Valentim. Amanhã, no Jaboticabal. Sábado e domingo, que está se aproximando, no Templo Matriz, Silveira Martins 506, Pastor Ângelo Galvão, ele estará ministrando a palavra de Deus, e nós estamos orando, clamando ao Senhor, e eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo, que tem marcado por onde estamos indo, ela continuará com a igreja e despertará os seus filhos para a evangelização. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Duas mulheres encontraram-se na rua, depois de se cumprimentarem, uma perguntou: ouvi dizer que a tua empregada se converteu? Quer agora servir a Jesus? Ela não me disse nada, respondeu a outra. Mas ultimamente notei que também tira o pó debaixo das camas e dos armários. Antes, a empregada não fazia isso. Certamente pensava que a velhinha, que não enxergava bem, nem ia notar. Mas agora, ela sabe. Jesus vê o trabalho. Vê se eu estou sendo fiel nos meus pequenos afazeres. Também naqueles que não estão à vista. Por isso, tornou-se mais caprichosa e mais responsável. É verdade, amados, que o encontro com Jesus abrange todos os setores da nossa vida. O nosso Senhor Jesus espera que sejamos fiéis em tudo, também nas mais simples atividades. Ele é minucioso com os pequenos detalhes. A Bíblia narra que quando uma viúva adentrou ao templo, ela colocou na caixa de coleta duas pequenas moedas, assim sendo, tudo o que pensamos, falamos, fazemos e também aquilo que deixamos de fazer deverá ser feito na presença de Jesus. Tudo deverá acontecer sob este olhar de Jesus. Então nossa vida será uma vida santificada. Também o dia de hoje que Deus nos concede deverá ser vivido na presença de Jesus. E devemos ser responsáveis em tudo perante Ele. Os Salmos de número 101 e o verso 6, eu encerro a minha palavra nesta manhã. Está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Meus irmãos, que esta pregação, que esta mensagem realmente adentre a sua vida e você possa ser grato a Deus pela iluminação do teu entendimento e as bênçãos que Ele trouxe através da salvação poderosa na pessoa de Jesus Cristo. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se acabar. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Quero nesse momento orar com você. Senhor Jesus, assim como aquela senhora percebeu até na atitude do trabalho daquela moça que se converteu a ti, nós cremos assim como falamos, tu age em todas as áreas da nossa vida, e as pequenas coisas, elas são interessantes, importantes para ti. Deus da minha alma, eu clamo diante de ti nesta oportunidade. Eu reconheço, Senhor, a tua grandeza, o teu amor e a tua misericórdia. Derrama dos céus a tua plenitude, e que possamos, ó Pai, desfrutar dessa comunhão, e que nesse dia alguém possa, convertendo-se a ti, dar frutos aonde quer que esteja, e aqueles que já nasceram de novo possam, Senhor, dar mais frutos. É o que recomenda a tua palavra. Eu oro pelos enfermos. Eu apresento de ti os pais, as mães, as famílias, e clamo diante do Senhor em favor de todas as crianças, os jovens, os adolescentes. Pai querido, abençoe a família da fé. É a minha oração, em o nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.